novamente convocadas e voltamos para Zephyr. Depois de perder a Princesa Esmeralda, este planeta, que um dia foi lindo, começou a se destruir. O comandante Águia da nave de Altozan tem feito de tudo para assumir o posto que foi da Princesa Esmeralda. E sabe que para isso precisará possuir a coroa que um dia foi dela. Uma das chaves que levará a isso é a espada de Lantis, que tem os poderes necessários para abrir a sala onde ela está. Águia resolveu então desafiar Lantis para um duelo. Eu corri para impedir essa luta, mas nesse momento a espada de Lantis começou a brilhar e nós três fomos transportados para outro lugar. Quando dei por mim, vi que Águia e eu estávamos juntos dentro da sala da coroa. Mas quem será o próximo núcleo de Zephyr? Ele ou eu? Marine enfrenta Gêmeas de Tizeta. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Você, Lantis. Veio por causa da coroa, não foi? Eu sei, Lantis. A coroa começou a brilhar. E isto significa que um novo núcleo está próximo. Lucy e Águia, ambos entraram naquela sala. E os dois saíram de lá sem nenhum arranhão. Se apenas um poderá ser o núcleo, então por que os dois foram capazes de suportar a mágica naquela sala? A coroa está começando a mudar de forma. Será Lucy ou o visitante de Altozan? Qual dos dois, Lantis? Quem será o próximo núcleo? Lantis! Lantis! Eu tenho certeza de que ele está com a Nanica. Oh, o que ele vê nela, afinal? Ela só é um pouquinho mais alta do que eu. No entanto, eu tenho um visual mais bonito. Oh, late, seu bobo! O que pensa que está fazendo? Como é que é? O que é isso? Uma imitação da Lucy? Tá querendo me dizer que Lucy é uma pessoa legal? Qualquer um que se meta entre mim e Lantis é uma bruxa feia, velha e acabada! O que é isso? Tizeta. Lucy não vai acordar e Clef não está em condições de nos ajudar, pelo menos por enquanto. Ele não admite, mas já não aguenta essa situação que está cada vez mais insustentável. Uma situação que para nós também não é nada boa. Eu vou. Marine! As princesas de Tizeta me deram uma razão aparentemente boa para estarem atacando o nosso planeta. Mas mesmo assim, eu vou ter que combatê-las, entende? Eu vou com você. Ascot. Eu não posso ficar parado assistindo a tudo enquanto você está arriscando sua vida, Marine. Eu ainda não tenho certeza se estarei em perigo, Ascot. Eu prometi aos meus amigos que ajudaria a te proteger. Todos eles gostam de você. E gostam muito, Marine. E eu também gosto muito de você, é claro. Até que enfim ele disse. Ah, eu também gosto muito de você, Ascot. E gosto da Priscila, gosto da Caldina, gosto do Rafag e do Fério. É por isso que deve ficar no castelo. Assim eu não terei que ficar preocupada sabendo que estarão em boas mãos. Marine, eu também vou. Fique aí mesmo, Anne. O Águia ainda está por aqui e ninguém sabe dizer se aqueles monstros vão atacar outra vez. Eu chamo você se eu acabar encrencada. Marine. Você já decidiu? Então vai ter que segurar a onda. Será que eu vou ter que encontrar aqueles gênios horríveis de novo? Oh. mas por que não atacam? Como vai, Marine? Tatra e eu, as princesas de Tizeta, estamos desafiando você para um grande duelo de honra. Um duelo? Tatra e eu lutaremos com você, uma de cada vez. Não vamos usar mágica, mas somente nossas habilidades com armas. Se você vencer, não atacaremos mais, Zephyr. Ceres! Sim, Marine. Eu quero aceitar o desafio proposto pelas princesas de Tizeta. Eu sei que pareço precipitada, mas eu confio nelas. Tenho certeza que elas estão me propondo um confronto limpo. Lute seguindo seus instintos. Em Zephyr, quando confiamos em alguém, isso também nos fortifica. Ceres. Um verdadeiro guerreiro põe o seu coração na ponta da sua espada. Se elas forem verdadeiras, acabarão por entender você. Eu aceito! Aceito o desafio! Eis o campo de batalha. Você só terá uma chance. Lutaremos até que a outra fique totalmente imobilizada. Ataque! Um passo para trás e será seu último. Você é forte. Essa não, eu não vou me entregar assim tão fácil, tá? Você está bem? Por que você me salvou? O acordo era só de uma neutralizar a outra, certo? Não se preocupe. Marine não vai perder. Temos que acreditar nela. Agora é minha vez. É muito forte. Ninguém em Tizeta jamais conseguiu vencê-la. Determinada, não é? Você está machucada. Está tudo bem. Só estou um pouquinho abalada. Oh, Tatra. Você a ajudou, não é? Me perdoe. Está tudo bem. Afinal de contas, mesmo se você não tivesse ajudado, ela teria me vencido mesmo. Tatra. Está melhor? Você venceu e Tizeta vai então retirar seu ataque a Zephyr. Verdade! Claro, afinal nós prometemos, não foi? Então eu nunca mais vou ter que lutar contra vocês? Não. Então podemos nos tornar amigas, você não acha? Bom, desde que você pare de ser tão mandona. Quem é que é mandona aqui? Você! Olha no espelho, sua chata! Como é que é? Vai pegando leve comigo, hein? Você que é uma mandona, ah, então sua... eu! Quer brigar? Vai querer brigar? Você que sabe. Ai, ai, essas duas fazem mesmo um belo par. Acordou. coroa está finalmente começando a mudar a sua forma. Quando toda essa areia se esgotar, Zephyr estará destruída. Vou deixar essa terra num caos absoluto antes que um novo pilar seja escolhido. Nova! Pode dizer, mestra. Você quer rever a guerreira mágica que a trouxe para este mundo? É claro! Eu adoro brincar com ela! Então vou te dar dois presentes. Sevilha, Alba! Leve-os com você. E semeie mais uma vez o medo. Entre os habitantes deste planeta instável. Será um atalho para o seu enfraquecimento e total aniquilação. E com isso eu ficarei mais forte! Sim! Sim, mestra! Sevilha? Alba? Estou pronta! Vamos! チゼータのタータ。 姉のタトラです。タータ、海と仲良くなれてよかったわね。 まあな。 でもまだまだセフィーロは危険な状態みたいよ。次回マジックナイトレイアース、 絶体絶命ランティスの危機見ろよ。 ランティスってどんな人かしらね。かっこいいかしら。 もう姉様、